olha a gente bagunçando a cama de novo. Nem na hora que tá dormindo a língua do povo. E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto. Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo. A gente não dá certo junto, nem muito menos separado. E recaída vai, e recaída vem. Só a gente atual, se esse acaso ninguém sabe bem. E recaída vai, e recaída vem. E quando a gente briga, desbriga na cama e ninguém larga ninguém. Contador de reencontros passando de 100. As embaixadoras. E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto. Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo. Não dá certo junto, nem muito menos separado. De recaída vai, cariri. Se a gente é atual, se é esse acaso, ninguém sabe bem. De recaída vai, de recaída vem. Quando a gente briga, desbriga na cama e ninguém ninguém. Olha o contador. Ai, bebê. O baixador fala do amor. A mão pra cima, Cariri. E recaída vai, e recaída vem. A gente é atual, se é esse, e ninguém sabe bem. Contador de reencontros passando de 100.